Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa confissão, então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós todos dizemos glória a Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos hoje para adorar o Senhor e ouvir a palavra dEle. Né? E eu agradeço a Deus pela sua presença aqui. Glória ao Senhor. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer uma introdução antes da pregação, mas ainda vai haver muita coisa no meio. É que eu tenho que obedecer aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Então, eu quero exortar um pouco sobre o caminhar com Deus e as mentiras do diabo. Como eu disse na quinta-feira, que a gente às vezes fica enfocado no diabo, achando que ele é o perigoso. Mas o pior perigo é a mentira, porque é o que ele lança. O diabo só lança a mentira. Então, não é tanto a presença do diabo, mas é a mentira que ele lança é que destrói as vidas. Então, nós precisamos conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, para que nós não andemos na mentira. Porque nós podemos estar dentro da igreja andando na mentira. Então, a mentira é fora da verdade. Existe verdade e mentira. Nós já trouxemos aqui o ensino da verdade a semana passada. Né? Então, a verdade, a palavra de Deus, ela é única, não existe outra. Ela já está estabelecida no céu. Nós precisamos conhecer a verdade, por isso que Deus mandou o Espírito Santo. Né? Então, a gente, dentro daquela ilustração que o pastor David faz no livro, e que ele já pregou também sobre isso, daquela mesa de conselho, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aonde o Pai, então, desculpa, né? Mas é melhor eu estar aqui desse jeito que estar em casa, né? Vamos em frente. Então, ele fez aquela mesa de conselho para resolver a situação da humanidade, do que ia ser, né? Já que antes, ele já sabia que Adão ia é sair para o caminho errado. Mas depois disso, então, o que fazer para restaurar essas vidas? Ele anunciou na hora a salvação, mas ele já tinha feito todo o conselho, né, implantando, né, esta solução para a salvação da humanidade. Então, tá, então Jesus, é você que tem que ir, né, a palavra, né, palavra que vai, você vai se tornar o verbo, e você vai em carne, né, assumir os pecados, morrer, ir para o inferno, e depois ressuscitar e trazer vida. Ótimo, todo mundo está salvo. Mas aí o Espírito Santo diz, bom, acontece que sem, não é, a revelação, e esta unção da revelação, do entendimento da palavra, eles vão se desviar e não vai adiantar nada. Vai adiantar muito pouco a salvação, porque eles não vão conseguir andar no Evangelho por causa da mentira. Ah, é, então, mas qual que é? Então, eu vou e vou com a minha linguagem, o Espírito Santo diz. Então, eu vou batizá-los, né, com o meu Espírito, eu mesmo, e aí eles, então, vão andar na verdade. Porque esta língua que eu vou trazer para eles vai fazer com que eles conheçam a verdade e sejam libertos da mentira. Mas eles mesmos fazem a pergunta, né, a questão, será que vai ter alguém que vai orar, mesmo nós fazendo isso tudo? E esta pergunta está no ar até hoje, porque nós somos batizados no Espírito Santo, mas você está orando em línguas devidamente para você não andar na mentira? Para você conhecer o Evangelho e sair das mentiras do diabo? Entende? Então, Deus fez todo este plano, executou, já está feito, realizado. Em Cristo Jesus foi realizado tudo. E agora, né, as pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus. Como a nossa igreja vem sendo, recebendo mais e mais pessoas, isso não quer dizer que as pessoas que estejam vindo já estão conhecendo todo o Evangelho, que a gente pode seguir com os ensinos como nós estamos fazendo. De vez em quando a gente vai ter que buscar lá das primeiras pregações de 22 anos atrás. né, quando eu aqui cheguei, que eu só tinha que pregar, mostrando as mentiras do diabo e falando sobre espiritismo e coisa nesse sentido. Porque todas as pessoas, porque vocês sabem, católico é espírita, né? É duro falar isso, mas né, eles vêm com um pau te matar. Mas nós estamos aqui fechados nesse lugar, depois vai para a internet, né? Aí tudo bem. Aí eles sentam o pau lá na internet deles, na tela deles. Então, o católico é espírita. Demorou muito para eu entender isso, porque eu nasci lá dentro, fui enraizada nisso. Ia lá, não faltei nunca na vida, eu busquei esse Deus. Por isso que eu saí de lá, porque eu queria de verdade conhecer esse Jesus, que eles falavam que andava do lado dos discípulos de Emaús. Eu só ouvia trechos da palavra, não lia a Bíblia toda. Mas quando isso era pregado, que ele andava do lado dos discípulos de Emaús, vivo, ressuscitado, e eles não reconheciam, aquilo no meu coração fazia isso, eu quero esse Jesus. Eu quero saber que ele está andando aqui comigo. Então, minha busca sempre foi, até eu achá-lo. Mas demorou muito para eu entender, para o Espírito Santo poder me ensinar que o catolicismo é um espiritismo. Tá? Porque eles ficam falando de mortos. Gente, quem morreu, Jesus já mostrou aqui para nós. Hoje eu não vou pregar sobre isso. Quem morreu não volta. Tem que ressuscitar para voltar. Então, não tem quem morreu que possa estar ouvindo o que nós estamos falando e levando conversa para cima e para baixo. Tá? Isso é espiritismo. Caramba. Então, eu precisei orar horas e horas e anos em línguas. Anos. E ler a Bíblia, e ler a Bíblia. Não foi a pregação de homem nenhum que fez isso. Porque as pessoas são assim. Escuta uma conversa ali e já vai atrás dos outros, não é assim? Aí aquele escuta uma conversa, ai, já vai. Eu nunca fui atrás de ninguém. Eu quero provar esse Deus. Porque ele diz que ele é bom e eu vou atrás dele. Se ele diz que é bom, então você me mostra. Eu cheguei lá na conferência do pastor dele, eu falei, olha, aqui eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para dar aqui para ninguém, para eu me aparecer. Mas eu quero que você se manifeste na minha vida, Jesus. E ele manifestou, né? E bem manifesto. Então, é isso que Deus quer, que você o conheça para ele fazer na sua vida o que você precisa. Porque a gente está elaborando coisas na cabeça que precisa e não precisa. Tá? Então, demorou muito para eu conhecer isto, lendo a palavra demais, e os ensinos que eu recebia escritos jamais falaram contra o catolicismo, as práticas do catolicismo. Mas sempre mostrou o que é a verdade, o que é o batismo no Espírito Santo, o que é o plano de Deus, né, o que é ser guiado, né, pelo Espírito Santo, enfim, e tudo mais. E o que desagrada a Deus, como que a gente desagrada a Deus. Eu sozinha, fechada num quarto, todos os dias, eu tinha 3 horas para ficar estudando isso. Durante um mês, a lição levava um mês para mudar. Depois de já ter feito vários módulos, então isso quer dizer 3, 4 anos, sei lá, um belo dia eu acordei, quando eu digo para vocês que eu pedi a Jesus, me ensina a verdade, que eu falo, já falo isso, mas é dentro desse contexto, já é outra página do livro da minha história, esse é o pedaço agora. Aí eu disse, Jesus, você disse que se eu conhecer a verdade, ela me liberta. Então, eu pensava que verdade era assim, olha, essa pessoa aqui é sua amiga. Estou andando junto, estamos juntos, tá tudo legal. Daí alguém fala, sabe essa pessoa aí que fala que é sua amiga? Pessoa mais traidora que existe. Ela faz isso para você, aquilo, você não tem noção. Gente, isso vai doer ou não? Dói na hora. Eu pensei que conhecer a verdade fosse isso. Então, eu dizia, Jesus, se doer, não faz mal, mas eu quero conhecer a verdade. E eu fiquei orando todas as manhãs. A primeira coisa que eu fazia, na minha confissão, eu punha isso. E uma manhã, quando eu levantei, antes de eu falar isso, os meus olhos se abriram dentro de mim, eu comecei a ver toda a doutrina da Igreja Católica. Tudo que é imagem que Deus diz, não use imagem nem minha. Ele está dizendo. Não usem imagem nem minha. Gente, precisa ler a Bíblia, né? Faz favor. Vai ler os 10 mandamentos. a página aqui em Deuteronômio, que fala, no capítulo 20, que fala, né, dos mandamentos, das bênçãos, etc. E das maldições, por quê? E eu comecei a enxergar aquelas orações na missa que o padre faz. Ele lê, sim, trechos da Bíblia, mas tem horas que ele coloca a coisa que o homem inventa, né? Que nós cremos, e faz o povo confessar, cremos que é na Santa Igreja Católica, porque é ela que salva, né? Se você sair de lá, você vai para o inferno. E mais, e agora, Pai, o Senhor abençoe já os falecidos da família XHZ, que agora o Senhor dê luz e descanso para eles. Deus não vai dar para quem não aceitou Jesus. Não adianta você orar para morto. Bom, eu não vou contar toda a história agora dessa doutrina. Que não interessa, se você quer saber, você vai orar e Deus vai te falar. Né? Então, aquilo se abriu tudo, eu falei, meu Deus, isso é espiritismo. Porque a palavra de Deus é tão clara que você não pode orar para quem morreu. E pedir para ir lá para essa pessoa falar com Deus. Ou que essa pessoa venha te abençoar. Que absurdo, ridículo. É aí que o diabo desce. Desce não, sobe, né? Porque ele vem de baixo. Que ele sobe, né? E vem se manifestar e aparece na cara daquela pessoa que você está pedindo. E fala, olha, eu sou fulano. E daí começa a guiar a tua vida. Aí você está lá orando, Jesus, com a Bíblia aberta. Ele aparece na figura da pessoa que você está orando, porque ele fez isso com Saul. O profeta Samuel aparece, mas era o diabo. Que o profeta Samuel já tinha morrido, não ia aparecer coisa nenhuma. Quem morreu não aparece. É diabo que aparece e toma forma de pessoa. Ele faz voz, ele faz tudo. E ele sabe falar coisa da sua vida porque ele está rodando aí, ué. E o que aparece ali é aquele que já está ligado na sua vida, na minha, aquele que interessa. Que vive, existe os espíritos familiares. Cada família tem o seu diabo e nós temos que ficar livres deles. Saiba disso. Ah, vai pra lá, meu. Esse diabo, né? Então, a gente tem muito que lutar e andar nessa palavra. Tá? Então, Deus abriu toda esta visão pra mim. Que isso não tem nada a ver. E eu me arranquei loguinho de lá. Porque Deus nunca falou pra mim, saia. Deus não é louco, não é estúpido. Deus age na verdade. A verdade é equilíbrio. E se você não entra lá, você nunca vai andar com Jesus. Ponto final. Tá? Eu estava servindo lá. Mas esta palavra, mas eu não estava fazendo nada aqui lá. De ficar orando para santo, para não sei o que, não sei o que. Mas eu já estava liberado para sair de lá. Porque eu já estava andando na palavra. Mas eu não tinha esse entendimento profundo de que esta doutrina era um espiritismo. Tá certo? Foi quando o Senhor abriu. Então eu não podia ficar mais um dia lá. Não podia mais. O dia que eu entendi isso, eu não podia ficar mais lá um dia. Então eu me mandei. Saí correndo. Com a minha viola. Sumi. Tá? E aí aconteceu muito mais coisa boa na minha vida. Amém? Então, essas coisas a gente começou a ensinar aqui há 22 anos atrás, nas casas. Porque todos os católicos estavam enfiados no espiritismo. Aliás, não vão pôr agora, né, gente, toda a faca nos católicos. Porque os crentes também vão para o espiritismo. Tá? Da mesma maneira. Não tem crente bonzinho que está aí tudo com uma auréola na cabeça. Não existe, hein? O crente também vai na feiticeira, vai no papelzinho que abre lá, sei lá. Tudo que é besteira aí, eles vão. É a mesma coisa. Porque só muda o nome de padre para pastor. Porque o engano é o mesmo. Por isso que nós estamos lutando para que as pessoas conheçam a verdade. E andem na luz da verdade. Tá? Para parar de brincar, porque não é tudo que está certo, não. Não é porque está lá falando de Jesus, maravilha, e está tudo certo. Tipo aqui, ó, esse livro aqui que eu já vou encaixar no negócio aqui. Tipo aqui, esse livro que eu vou anunciando hoje. Casamento, divórcio e novo... casamento, divórcio e novo casamento. Ai, que delícia. Vou comprar agora, porque eu já quero divorciar. E garanto que ele já está falando aqui, ó, que eu posso casar com outro. Que delícia. Tá? Que é o que está acontecendo por aí. Então, está tudo errado, né, minha gente? Ele vai explicar aqui. E o pastor David já ensinou bem isso. Se você não amar com amor ágape o seu cônjuge, você não pode divorciar. Porque a hora que você amar com amor ágape, você tolera. Você vai ter compaixão. Tá? Agora o pastor larga da mulher porque ela é chata. Ah, não dá mais. É incompatibilidade de gênero. Ah, passa a bola, vai. Põe a tua alma lá para adorar a Deus. Caramba. Aí larga da esposa que viveu 20 anos, 30. E pega a outra que está cantando aqui para ser esposa. E põe um bando de gente na frente. Todos estão no mesmo pecado. Você não sabe disso? Que Deus já mostrou aqui, hein, no profeta Jeremias. Com relação aos pastores. Tá? Eles põem a carga deles sobre a assembleia e eles carregam o pecado do pastor. Agora, o pastor também tem que estar bem na presença de Deus para não carregar o pecado da assembleia e ficar fazendo o que a assembleia está fazendo. Que é por aí, é uma troca de pecado, tá? Toma lá, dá cá, ping-pong. Eu pego os seus e eu te dou o teu. E aí fica uma beleza, a igreja está tudo salvo, né? Tá? Não. Tá bom? Então, vocês tomam cuidado e prestem atenção na igreja que Deus mandou você ir. Porque também aqueles que estão sozinhos orando em casa, que moram lá no meio do Amazonas, estão recebendo agora esta pregação e ficam reclamando que igreja que eu vou, você fica orando que Deus vai arrumar uma igreja para você ir certo. Porque chega de ir atrás de igreja errada. Tá assim de gente no mundo inteiro que está orando sozinho até a hora que Deus vai providenciar a igreja correta para aquela pessoa ir. Porque já, eu vou trazer ensinos aqui, porque já, Deus já disse, já deixa bem claro aqui na palavra, que não é para a gente ficar recebendo ensino de qualquer pessoa. Tá? Então, o que eu quero, abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. É sério isso? Amém? Ó, ficar pegando, abrindo Bíblia. Ai, o Senhor vai falar comigo hoje. Deixa eu ver aqui. E vindo a soberba, sobrevém a desonra. Ai, não. Soberba, desonra. Ah, não, não, isso não tá bom. Deixa eu ver aqui. Será que não tem uma coisinha melhor aqui pra mim hoje? Vamos parar com isso, meu. Você quer ouvir Deus, você vai orar em línguas, bastante. Vai lendo 1 João, que vai falar que se você diz que você ama e não ama, você está em pecado, porque, então você não ama nem Deus. É sério. Então você já ouviu, isso aí eu não quero ouvir, né? Ah, não, essa página da Bíblia eu não estou gostando muito, porque você está com esse pecado. É bom você saber disso. Porque é luz, barata não gosta de luz. Cadê os barateiros aqui? Quando a gente vai embora, elas aparecem. Fica escuro, mas quando a gente chega... A palavra de Deus, quando você lê, ela vai limpando você. Aleluia. Os pecados. Por isso que tem que ler Bíblia, minha gente. Cadê que você está lendo Bíblia? Pessoa só confessa a palavra, olha em línguas, não lê Bíblia, quer que aconteça o quê na vida? Não tem a doutrina aí dentro? Não tem a palavra? Como é que você vai receber a revelação para você ganhar a sua bênção, o seu milagre? Você não conhece nada de Deus, como é que você vai receber? Você nem sabe em que terreno você está pisando. Muito mais está acreditando em espiritismo, misericórdia. Está com o diabo, enganando. Então, veja lá, versículo 9 de Deuteronômio 18. Ele existe esse livro na sua Bíblia, faz favor. Ó, aqui ó, depois de Números, vem Deuteronômio, bem no começo aí. Quando entrares na terra que o teu Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quando você nascer de novo, receber o Espírito Santo, aceitou Jesus, nunca mais pratique o que os ímpios fazem. Chega. Nunca mais. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Quem está lá no centro espírita? Ah, vai. Caramba, não, mas ali é mesa branca. É que lá o diabo não fica fazendo aquele escarcéu que ele faz lá nos terreiros. Mas é o mesmo terreiro, caramba. O diabo é o mesmo. Ele é mentiroso, enganador. Ali ele põe uma roupa, aqui ele põe outra. E dentro da tua cabeça é outra. Vocês estão acompanhando? Ele age na mente. Ele domina na mente. E olha o versículo 12, atenção. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Perfeito é para nós sermos santos, porque ele é santo. É só o que a Bíblia ensina, é para ser santo. Da primeira folha à última. Vamos parar de ver sorte. Faça mil favor, que sorte que você quer. O que o diabo vai te dar? Vai dar desgraça para a tua vida, que é a única coisa que ele tem. Ele é desgraça. Ele é maldição, é o que ele vai te dar. Ele não tem nada para te dar. E cuidado com esses profetas aí que ficam dando profetada. É. Manda lá pro Faustão, né? Profetada. A hora da profetada. Ô, gente, pelo amor de Deus, tá acreditando? Para com isso, você tem a Bíblia, toda a profecia está aqui. E quando você ora em línguas, o Espírito Santo também está profetizando lá dentro de você. Faz favor. 14, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E tem outro lugar que o Senhor diz, e quando você for lá para consultar esses no centro espírita, entre parênteses, né? Que ele quer dizer isso, você se contamina com eles. Ai, você santinho, sentadinho lá, vai tomar um passe. Ai, pelo amor de Deus. É uma coisa jogar uma lata de cocô, né? Na cabeça da pessoa. É isso. É tão imundo, tão sujo quanto isso. Um passe. É o diabo. É o inferno. É a mentira. É aquele que se rebelou contra Deus no céu. Que disse que ia ser Deus. E é ele que está dominando esse mundo. Ele que destrói as vidas. E você é muito mais do que ele, porque você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo e o sangue de Jesus sobre você. Trata de ler Bíblia e saber quem você é em Cristo Jesus. Senão o diabo te leva para onde ele quiser e arranca a salvação de você. Não brinca com isso. E não pensa que ele vai ter todo o poder para acabar com a sua vida, porque você andou com ele lá um dia. Ele é um ser derrotado. É a sua mente que tem que mudar para ele não agir mais na sua mente. E acabou. E não fica achando bonito aquele passado lá, não, porque nunca prestou. Porque estava no inferno com o diabo. Valeu, queridos? Isso daí é o prefácio da nossa pregação. Tem que seguir Deus, né? Ele mandou eu falar isso. Mas esse livro eu já falei, ok? Agora, esse aqui, olha que bonitinho, da Joyce. 365 devocionais diários, confiando em meu Deus, dia a dia. Então, cada dia ela vai apresentar um versículo e ela vai apresentar uma palavra para dar um ânimo, uma força, para encorajar, né? Com uma confissão, enfim, ela vai falar com você. Né? Alguém, às vezes é gostoso isso, você ter um momento e refletir um pouquinho, isso vai dar força para você. Ou então para você também presentear alguém. Às vezes você não sabe o que você vai dar para uma pessoa, isso é um bom presente. Porque todo mundo gosta de ter um devocional, é gostoso, né? Não é pecado ter um devocional desse. Mas, encaixando agora, o que Deus pôs no meu coração para a gente falar aqui hoje? Porque essa que eu falei agora, saiu da agora, né? Eu tive que interromper o que eu ia fazer. Mas valeu? É isso aí. A gente tem que ser bem firme. Porque você sabe que sempre vai vir um amiguinho. Sabe que tem uma pessoa ali que faz isso. Por que você não vai lá? Porque vai dar certo. O diabo vem sempre tentar. Ele não para, gente. Viu? Então ele vem sempre com um arzinho de bom, que você pode ir, que aquilo lá vai ser maravilhoso. Ninguém vai falar para você, vai orar em línguas. O diabo não vai pôr uma pessoa para falar para você, vai orar em línguas, lê a Bíblia, fala com Jesus. Ele não vai falar isso. Ele vai falar para você, que ali tem uma mulher, um homem, sei lá, que vai falar uma coisinha para te ajudar, aí é o próprio diabo. Então, não siga isso. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Né? Você ora em línguas, você sabe orar hoje. Então, cai fora disso. Tá? E se arrependa, já está na hora de ir diante de Deus e dizer, eu me arrependo do que eu fiz de errado, onde eu andei, o que eu fiz, que era sempre longe de você. Eu te queria, mas eu não te conhecia. E qualquer Deus que aparecia para mim, eu aceitava e beijava ainda. E me dobrava. O Senhor me perdoa, Deus. O Senhor me perdoa, porque o Senhor me mostrou hoje que só é você o Senhor. Está escrito na Bíblia. E nós temos que ter essa palavra bem marcada na nossa Bíblia, porque tem gente engraçadinha na nossa família que às vezes ainda acredita nisso. E se for haver uma controvérsia, abre a Bíblia e fala na cara, está aqui, ó, você quer, você quer, você não quer, não precisa brigar. É isso aqui. Você tem que ser tão firme assim na palavra. Sabe de uma coisa? Eles não vão vir te visitar mais. Domingo, você que vai fazer o teu arroz, cara. Porque acabou, você também não vai ser convidado. Mas é melhor, antes só que mal acompanhado, meu amigo. Ainda não está na hora, né? Ainda não está na hora de se juntar. Porque você não vai dar uma de diabo lá, né? Para ficar com eles. Então, a divisão já começou. Eu vou trazer essa pregação aqui, tá? É isso aí. Então, vamos lá em Mateus 11. Né? Puxa, eu pensei que a pastora com essa voz hoje nem fosse pregar. Aí que o Espírito Santo quer mais ainda. Pera aí. Ah, mas pro diabo era bom se eu ficasse lá em casa, né? Porque daí nunca ia sair essa, né? Toda a glória a Jesus. Então a gente está morando num corpo que ainda não foi redimido, certo? Isso daí vai ser a última coisa a ser redimida, é esse corpo nosso e a nossa alma. Mas, por isso, nós somos suscetíveis a doenças, mas elas não precisam ficar alojadas no nosso corpo. Então, elas vêm, e por toda uma situação climática e tudo que está acontecendo, às vezes a gente não está resistente o suficiente, acontece tal, disso aqui, uma gripe, ou seja, outra coisa. Um problema de estômago, um problema, sei lá. Pode acontecer, mas não é para ficar alojado. Nós temos que combater até ir embora. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, não é pecado tomar um remédio. Ninguém é para ninguém ficar morrendo de dor. O diabo vem te atentar, coloca uma dor e você até desmaia de dor porque você não tomou um analgésico. Porque o remédio vai te ajudar. Né, e você continuar orando e expulsando o diabo até que aquilo passe. Não é pecado tomar remédio e ir no médico. Tem gente que fala, ai, mas que ouve essa mensagem, nem está nessa fé ainda, diz na hora que falar receber, joga o remédio fora, porque acontece, vai para a cova, né? É terrível, é. Aconteceu já várias histórias aí. Então, cuidado, né, gente? Não se condene se você tomar um remédio e for no médico. Não tem pecado nenhum. Nós estamos orando, buscando a Deus, e na hora que a gente precisa, nós temos a medicina, podemos usá-la? Sim, mas não deixar de orar pela cura. Nunca, ok? Tá, então vamos em Mateus 11, versículo 25. Vamos ver aqui, Jesus, o que, que ele está falando para nós. Diz assim, porque aquele... Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Pai. O Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então, esse começo que Jesus está falando aqui, que os ensinamentos dele foram ocultos, não foram claros, né, para os fariseus, na verdade, os sacerdotes, os doutores da lei, mas que ele trouxe essa instrução para ser revelada aos pequeninos. Pequeninos são aqueles que nasceram de novo, aqueles que aceitam, que recebem. Por que pequeninos? Gente, a criança pequena, ela aprende com facilidade que ela aceita o ensino que está sendo dado. O adulto não, não é mesmo assim? O adulto resiste, porque ele já racionaliza, então é mais difícil o adulto aprender do que a criança. Por isso que ele diz pequeninos, que tudo que ele está ensinando para os pequeninos, justamente para aqueles, ele já estava anunciando, que seriam os que iam nascer de novo. Mas aqui, no caso, eram aqueles que estavam acompanhando Jesus. Não os lá que não queriam. Então, ele revelava as coisas para aqueles que estavam andando com ele. Assim mesmo, era difícil para eles entenderem, porque eles ainda não estavam, né, libertos daquela natureza pecadora. Então, quando ele fala isso tudo, ele está trazendo aqui um princípio do reino, falando com eles, e mostrando que este momento é um momento de transição da lei, né, para o novo nascimento, onde haveria a libertação de duas coisas, da natureza do pecado, né, e também redimidos da lei. Eles não iam precisar mais ficar presos à lei que eles não conseguiam cumprir por causa da natureza do pecado. Então, eles iam ficar libertos nessas duas áreas. Bom, este é o contexto aqui, quando ele começa a falar. Mas nós vamos nos deter mais adiante no versículo 28. Quando ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está mostrando aqui, para todas aquelas pessoas, ele está dizendo, que se sentem cansadas, que é para ir até ele, porque ele vai tirar esta sobrecarga. Ele vai dar este descanso. Daí, no 29, ele vai explicar melhor. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, ele vai começar a ensinar. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus já está querendo mostrar aqui que com a graça, né, que nós recebemos, que nessa transição entra a graça, ok? A lei fica para lá, é a graça. Na graça, nós conseguimos receber de Deus o que Ele é, o que Ele promete. Lá na lei, não. Eles tinham que andar na lei para receber, eles não conseguiam, por causa do pecado. Bom, então, ele está dizendo aqui que é para pegar o jugo dele. Por quê? No reino de Deus, não existe exaustão. Não existe sobrecarga, como ele diz aqui no 28. Não existe cansaço e nem sobrecarga. Não é bom saber isso? Então, por isso que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo aqui, nós podemos, então, usar agora aquela imagem dos bois com aquela canga. É jugo, é isso que ele quis dizer isso. Por quê, queridos? O boi novo nunca pode arar uma terra sozinho usando aquele arado com aquele jugo, porque ele não sabe mexer com aquilo. Então, tem que ser um boi já experimentado. E eu me lembro, lá na cidade que eu morava, Regente Feijó, lá, gente, no fim da cidade, tinham as fazendas dos italianos, eram uma atrás da outra. E eles tiravam o gado deles de um lado para o outro. Isso aí eu não sei para onde que ia, mas eu era criança, mas eu via isso direto. Lá no fundão da cidade, era tudo, as ruas eram de terra. Então, aquele gado vinha e vinha as juntas de boi. Eu sei muito bem como que é a junta de boi. Cansei de ver. Então, tinha a junta de boi de 2, tinha a junta de boi de 4 e tinha a junta de boi de 6 e o arado atrás. Então, é isso. Por que que tinha, às vezes, de 2, de 4, de 6? porque já tinham alguns que já estavam bem experimentados e dependia do trabalho que eles iam fazer, a junta precisava ser maior. Tá? Embora eles colocavam os mais novos para aprenderem. Então, os mais novos, eles nunca vão na frente, porque eles não podem comandar. Já tem que ser o boi velho experimentado. Então, mas imaginemos uma junta de dois aqui no começo da história. O boi mais velho, ele vai com a canga sobre ele, o jugo, e vai passar para o outro. Porque o outro jovem, ele não é experimentado, ele não sabe, ele vai fazer o que dá na cabeça dele. Então, aí vai arar, tem o lugar certo para arar, e o boi velho começa a puxar. Mas ele quer ir para lá, ele não está sabendo. Esse outro tem uma força, puxa ele para cá. Ele, o novo não está entendendo. Mas depois de ir caminhando com o mais velho, ele começa a entender que é aquilo que ele tem que fazer. Aí ele vai fazendo igual. Até que ele fica experimentado. Um dia ele vai ensinar o outro. Então, por que que Jesus deu esse exemplo? Porque nós temos que pegar a canga de Jesus, o jugo de Jesus, para nós não ficarmos sobrecarregados na vida, cansados, exaustos. Por que que as pessoas ficam exaustas e cansadas? Porque elas estão levando a vida com o próprio jugo. Elas assumiram o próprio jugo e elas que estão indo. Elas lá sabem, por acaso, arar? Sabe que semente que vai ser plantada lá? Sabe que horas que aquilo lá vai ser colhido e o quê? Nem sabe. Então, elas começam a fazer as coisas da sua própria imagem, visão, mente. Então, elas ficam cansadas. Isso tanto pode ser para a vida pessoal, pode ser no dia a dia, vida particular, pessoal, de trabalho, enfim. Como pode ser para a vida ministerial também. Porque, veja, quando Jesus diz aqui, porque eu sou manso e humilde de coração, o que que Jesus quer dizer a isso, com isso? Que ele é manso e humilde. Porque ele sabe da carga que eu posso levar. Ele sabe a carga que você pode levar. Ele jamais vai te dar uma carga que você não consiga para você ficar exaurido. Porque se você ficar exaurido, você fica louco, doente, você morre. Você sai do pedaço, você desequilibra, o diabo te pega. Vocês estão acompanhando? Mas a religião, os homens põem jugo no pescoço do outro, na vida do outro e comandam a vida do outro. Só que o homem e a religião não sabe o quanto cada um pode carregar. E começa a tacar coisa. Tem gente que está trabalhando nas igrejas e está doente. Tem testemunha aqui dentro da igreja disso. Está assim, meus amigos. Porque estão sendo guiados pelo jugo de homens. E não pelo jugo de Jesus Cristo. Tá certo? Então, Jesus está nos alertando aqui. Porque ele diz aqui, e achareis descanso para a vossa alma. A nossa alma, queridos, precisa estar tranquila. Tá certo? Porque, olha, Jesus ficou cansado. Nós vimos que Jesus trabalhava muito. Ele ficou cansado e dormiu no barco, mas ele não estava sobrecarregado. Ele não estava exaurido, exausto. Não, porque o jugo que estava sobre Jesus era o jugo do Pai. Vocês estão acompanhando? Mas como que ele pegava o jugo do Pai? Ele ia para o monte todas as noites. Todos os dias ele tinha um encontro com o Pai, vocês estão lembrados? E de lá ele recebia diretamente do Pai tudo o que ele precisava, toda a orientação, tudo o que era para ele fazer. Por isso que ele não foi, se você olhar o mapa, né, de Israel, ele não andou por todos os lugares, ele andou só numa determinada região, não é? Porque o Pai disse para ele ir ali. Ele só fez o que o Pai mandou, então ele não ficou exausto, ele não ficou sobrecarregado. E as pessoas que estão exaustas é porque elas não sabem avaliar como que é o jugo de Jesus. Porque nós não podemos, Jesus está dizendo aqui, se você estiver assim, para agora e venha até mim. Pode ser na sua vida pessoal. Você não está bem, você não está contente, você está cansado, você está deprimido. Sabe aquele dia que você levanta, quer dizer, acorda bem cedo e não quer nem sair da cama para não enfrentar o dia? Então, por quê? Porque neste dia o jugo de Jesus não está com você. Você vai ter que ir lá buscar esse jugo. Porque ele vai te aliviar. Vocês estão acompanhando isso? É sério ou não? Isso é maravilhoso. Além de ser sério, é uma coisa gloriosa. Porque ele promete. Mas ele está achando quem faz? Precisa achar quem faz. Bom, tendo o ensino, pode ser que faça. Né? Por isso que eu digo sempre para vocês que eu tinha acostumado a ter uma lista de coisas para fazer. E mesmo hoje, quando eu tenho mais coisas para fazer do que menos horas, a minha alma já fica assim. Aí eu vou orar. Quando eu entro na presença de Deus, eu sempre cancelo tudo. Porque ele diz, fica aqui. Você não está precisando fazer isso hoje. É por isso que eu não caio. Porque eu não faço coisas além da minha força. Porque o jugo é de Jesus, é ele que está me dando o que é para eu fazer. Então, nos ministérios, o que Jesus vai fazer? Ele vai dar o que cada um tem a capacidade para fazer. Ele não dá mais e nem menos. Porque ele diz no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz, o meu jugo é suave, quer dizer, é fácil. É fácil. O jugo de Jesus é fácil. Porque ele lidera você. Tem muitas pessoas que largam tudo porque não estão aguentando o jugo. Porque, então entenda, não é o jugo de Jesus. Porque quem está com o jugo de Jesus não larga. Tá? E... por outro lado, nós podemos ver o exemplo de Pedro, quando Jesus morreu e ficou aquele momento que ele não sabia o que fazer, não obedeceu. Nós já trouxemos esse ensino aqui. Que Jesus falou, vai lá para Jerusalém e fica lá. E por acaso eles obedeceram na hora? Jesus apareceu várias vezes e falando, é para lá. Ele pega e vai pescar, ele volta para o passado. O que aconteceu? Ele largou o jugo de Jesus. Volta para a vida velha. As pessoas saem do jugo de Jesus, é fácil acontecer isso. Tem muitas pessoas que começam no ministério com o jugo de Jesus e aos poucos elas vão saindo do jugo. Sabe por quê? Veja, o boi novo tem muita ideia, né? Mas não é o plano de Deus. Por exemplo, nossa, agora começou, orou um pouquinho, já Deus mostrou mais ou menos o que quer para fazer. Veio alguma coisa para fazer, começou, mas de repente começa a ver outros campos, que até são de outros, e quer ir lá e vai. Depois arruma outro serviço para cá, arruma aqui. Está arrumando encrenca para a vida. Porque está fazendo com a própria unção, que não é a de Deus. Não vai aguentar. Tá? Então precisa tomar muito cuidado. Com isso, tem gente que por si próprio já arruma coisas. Outros estão sob o jugo da liderança da igreja, que vai dando muito serviço. Então, precisa estar na presença de Deus para saber o que é para você fazer. Estão lembrados que nós já trouxemos um ensino aqui, tem até a carta. Você sabe quantas horas que Deus quer que você ore, quando, como? Se você não sabe, o primeiro passo é esse, para você adquirir o jugo de Jesus na sua vida. Tá certo? Porque você tem, com o jugo de Jesus, você vai saber até o seu chamado. O que é para você fazer. Deus me ensinou até que dia que é para eu ir no mercado. Não é para eu ir todos os dias. Não é. Eu não desobedeço Deus. Não é. Porque se eu começar a ir todos os dias no mercado, eu saí do jugo dele. Eu não tenho tempo para ficar com ele. É uma delícia, você conhece o mercado, você vai outro. Aqui você achou uma novidade, você compra. É, para a alma é uma delícia. É, mas ela me leva para o buraco, para a exaustão, para a sobrecarga. Me tira da presença de Deus. Os afazeres, as obras, tiram da presença de Deus. Tá? Então, isso nós precisamos ter cuidado, porque Jesus está dizendo isso aqui. Então, essas pessoas ficam sobrecarregadas, ficam exaustas, porque não estão levando com o jugo de Jesus. Quando eu disse das juntas de boi, de 4, de 6 que eu via, né, aquela junta sempre é parar o terra, você sabe disso. Hoje existem tratores, modernismo. Pode ser que em algum lugar que ainda não tem tanto desenvolvimento, eles usem, que é mais barato, o boi, né, para fazer esse serviço de arar a terra. E mais, quando vão 2, depois de mais de 2, mais 4, 6, existem numa obra de Deus 4 pessoas, 3, 2 pessoas que estão com o mesmo jugo de Jesus, que é para fazer a mesma obra, existe. Ok? Isso existe. Acontece que se um deles decidir já fazer algo e sair do jugo, já não vai dar certo para esta pessoa. Vai estar já cansado, não vai ver o resultado que estava esperando no coração. Não vai dar certo. Então, tudo aquilo que Deus manda a gente fazer não traz cansaço. Se começou a trazer cansaço, é porque já saiu do jugo de Jesus. E na sua vida particular, se você está cansado, você não está com o jugo de Jesus. Então, pega este jugo, ele vai te aliviar. Você vai ter uma vida tranquila, uma vida alegre, suave. Porque ele só dá para você aquilo que você consegue. Não é para você ficar, sabe, aflito, desesperado com tudo na sua vida. Não é. É para você ficar na presença dele. Como que você adquire o jugo de Jesus? Você fica na presença dele orando. Você lê a Bíblia, você adora a Deus, você confessa a palavra. Você ora em línguas. Enfim, todas as práticas, as chaves que nós sabemos da oração. Ali o Espírito Santo está agindo para você ficar com o jugo de Jesus. Se não, o que, que acontece? As pessoas vão querendo fazer além do que pode e deve e não conseguem. Ficam doentes. Tá certo? Ficam, aliás, atrapalhadas na vida. Ficam sem alegria. Quando nós estamos com o jugo de Jesus, a gente fez o que ele mandou e sobrou tempo. Porque ele não mandou fazer mais. Entende? Ele é diferente dos homens. Os homens te sobrecarregam. Por isso que as pessoas vêm aqui, a pastora não dá nem serviço, eu vou para outra igreja. Aqui não dá chance, é só ela. Gente, o altar está aberto, onde que você chegou? Eu podia estar sentado, né? Tô afônica, você ia pregar hoje. E Jesus ia fazer grandes milagres aqui. Tem a sua vez, está aberto. É só você chegar lá. É só você chegar lá, Deus te põe lá. Que eu garanto, se você estiver com a unção do Senhor, a igreja fica lotada. Até quem não gosta vai vir, porque é o Senhor. Vocês estão acompanhando? Então, está erradíssimo esse negócio de ficar dando cargo para os outros. Né? Porque quando você chama uma pessoa, olha, será que você pode vir, então, para abrir as cortinas? Ai, bem nesse dia eu não vou poder. Não é assim? Porque você está cheio das suas atividades. Se Deus falar com você, você vem. Eu cheguei mais cedo. Eu estou aqui, você quer alguma coisinha? Você quer que eu passe uma vassourinha aqui? Você quer que carregue essa cadeira? Fica na cola. Você vai ter. Deus vai te dar. Então não tem cansaço. Porque Deus está preparando você. Então, Veja, qual que é o papel do pastor com a assembleia, queridos? E é isso que o povo não entende, porque não tem esse modelo. É muito raro. O pastor está com a canga de Jesus. Então, ele treina o boi novo. Como que ele tem que fazer no reino de Deus? Vai para Jesus. Ora em línguas. Adora o Senhor, confessa a palavra. Leia a Bíblia. Descubra o seu chamado. Busque esse Deus. Ouça Deus. Fique na presença dele. Não desista. Jejue. O que, que Deus está falando com você? E daí por diante. Então, este boi novo, a ovelha que chegou aqui, começa a se preparar junto com o pastor, com o mesmo jugo de Jesus. Cada um com a visão de Deus para cada um. Vocês estão acompanhando? E todos podem trabalhar juntos. Depende da obra que o Senhor quer realizar. Vocês estão acompanhando? Não é maravilhoso? Então, isso depende de cada um. Não depende nem de Deus, nem do pastor. Depende daquele que quer se submeter ao jugo de Jesus. Mas vale muito a pena? É maravilhoso, porque a sua vida não vai ser uma vida chata, uma vida monótona, uma vida triste, cansativa. Porque o Senhor te alegra. E tem mais, você trabalha para Ele, é aquilo e você tem folga. Depois você fica na presença dele, você tem o seu descanso, você não está ficando louquinho. Outra coisa, muitas pessoas vêm e dizem, ai, mas é que o problema é na minha casa. A minha casa é isso, a minha casa é minha família, e que eles não aceitam, e que não sei da quê. Você só tem que ser testemunho na sua casa. A única coisa que você tem que ser lá é testemunho de Cristo Jesus. Não é para você ser pregador dentro da sua casa. Se você viver Jesus, ele é luz. Tá? As pessoas recebem. E o diabo fica bem amarradinho. Tá? Enquanto eles não se levantam para seguir o Senhor. E também nós precisamos tomar muito cuidado com aquelas pessoas que vêm trazer profecia para nós. Existe no corpo de Cristo. Deus falou que é para você fazer isso. Tem os muito sensíveis que realmente, de coração puro, querem servir o Senhor e vão atrás daquela profecia e vão fazer, mas não estão capacitados. Eles não receberam o jugo de Jesus. Estão acompanhando? Então, cuidado, não fica ouvindo essas profecias de que Deus mandou você fazer isso. Porque não é o caso. Você vai fazer o que Deus falou no seu coração. E se você começou a fazer alguma coisa que Deus mandou, foi com alegria, deu tudo certo, amém, aleluia. Mas se começou a ser sobrecarga, você saiu do jugo dele. Então volta, pega a canga dele e vai ser tudo maravilhoso. Porque é maravilhoso servir o Senhor. A gente fica cansado? Vai descansar, dorme. Relaxa, você pode ter um dia de folga, segunda-feira eu não vou fazer nada. Ah, mas eu sou o dono da empresa. Deus te dá a condição de você ficar segunda-feira de shorts, no mar, na piscina, no avião, onde você quiser. No, em cima do cavalo, o que você quiser. Sei lá, contemplando. Ou ficar na presença de Deus, sei lá. Deus te dá. Deus não quer você exaurido, sobrecarregado. Ele não quer ninguém. Nem quem não está servindo a Ele, está sentado aí no corpo de Cristo. Só. Fazendo parte do membro. Parte do corpo, um membro. Ele não quer que você fique cansado, sobrecarregado, exaurido. Ele quer guiar a sua vida. Ele quer que você tenha controle e domínio sobre o seu ser, sobre as suas atividades. Por que que você faz mais do que você deve? Por isso que as pessoas estão desequilibradas, loucas, fazendo coisas absurdas. Porque elas estão fora do jugo de Jesus. Então, não se canse. Não fique exausto. Então, se você estiver, vai pegar a canga de Jesus. Comece a orar. Tenha aquele tempo a sós com Deus. Ele vai controlar toda a sua vida. Ele vai controlar no sentido de te orientar. O que é para você fazer tal hora, tal e tal. e você vai ficar muito abençoado e a solução dos seus problemas virão para a sua vida. E você vai ser feliz e tem mais, você vai servir a Deus, porque você vai saber o seu chamado. Amém? Valeu, queridos? Então, duas pregações, hein? Não se esqueça. Eu até que eu gostei. Obrigada, Jesus. Pode vir mais, né? Deus é sempre bom, Ele é sempre agradável. Mesmo quando Ele exorta, Ele é maravilhoso. Aleluia.